Nova Dogo 9079 no PSU da Arbor, passando 1600 pés, boa noite. Boa noite, voo 9079, subiu, mantenha o 360, saída da Arbor, autorizado direto mesmo. Atenção 360, direto para? Elefa. Elefa, o 9079, ao 360. Corrigou no 885, quando espera pronto. Uno 885, autorizada a linha área decolada 10, vento 130 graus, 059. A linha decolada 10, gol 1, 885 graus. Decolou o Zuno 1, controle 1208. 208, bom domingo. Obrigado. Boa noite. 1885, contato radar, nada colagem, submantém o nível 360. 360, gol no 885, mantém perfil, da Euleda Bridge. Relativo. Por 604, acima de educação, desse mantenha 2 no pés, ajuste de altímetro 10 no 4. Como no sinal do procedimento LS 78, pista 10. 1079 e chama o Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 1288-260, obrigado. Salvador, muito boa noite, Oceaner 6310, estamos no gate 612, centro das construções, autorização 350 Recife. Mano, 6310 Recife, autorizado, 350 via Perusco 58, decola a pista no 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 120.8, aciona 5061. Finalmente 350. Via Perus 58, curva esquerda na Puca Caju, 208 controle e 5061 o transponder, Oceaner 6310. Reporta, pronto, puxa. Ah, cruzamento, 310. O 471 do fim horário? 885, chama Centro Recife, 1251, alterna no 3325. 251, 2335, bora. localizado 604. Passa a duna completa, sinal do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 18965-6044. 18-64, desça para 050, chegada a marca. 050, chegada a marca. Direto, tá? Autorizado, tá? Torre Salvador, boa noite, 1604, passou externo, baixado e travado. 1604, livre pouso, 10, vento 130 grau, 079. Livre pouso, 1604. Fala, confirma, ajuste 10018, 1014. Jet 6748, desça para 2000 pés, ajuste altímetro 1014, informe final do procedimento TLS X-Ray. Apresente foi Duna. Certo, Duna, 5827, decolado 32, controle 208. 08, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, objeto 5827, decolou. Objeto 5827, contato radar no decolagem, sube e mantém o 360. Sube e mantém o 360, objeto 5827, pode voar lendo, senhor? Mando Leda subindo ao 360 WebJet 5. Ouro 604, tá que seja Juliette, ponto 02. Golo 398, redução para 229. Salvador Azul, 4041, na 1, 1. Autorizado, puxa. E acionar a ponta, que ficou 371. Passarelo 9808, acionando a estação VoIPAP, desse mantém 050. Ajuste de altímetro 10014. Identificou 050 10014, VoIPAP 9808. Sabe dizer se esse voo repetitivo foi feito plano? Foi feito plano comum ou foi repetitivo? Eu acredito que sim, eu vou verificar aqui. O Tan 3165 confirma o destino? Destino é Galeão, tá? Está agradecida, trip 5218. Até 2010, trip 5218, 2000 pés, ajuste de altímetro 1014, ponto estabilizado. Reportarei estabilizado até 2018, até 2518. No 398, desse mantenha 3000 pés, gol no 398. 3-398. Afirmativo, ajuste ao centro 10014. Ok. Foi informado aqui pela empresa que voa novo, ele tem só, não sei se tem, parece que tem só o Zumil, tá? Mas vai ser esse cara aqui acompanhando. Ah, ok. Faço verificação porque não tem um, no sistema aqui não, tô tentando contato tanto com o centro quanto na sala S pra confirmar que pelo horário ele deveria estar no sistema. Eu vou verificar aqui e responder no tempo. Vicente. Estacionado web 6742. 7 passaduna, completo sinal, chame 2, 18, decimal 95. 2 passaduna.